Tango 3, ação petroleiro. Oxinama 3-1-4, formação uniforme, agora helicóptero. Tango Vargas, 6-1-4. 169-18, autorizado o procedimento RNAV 190, reporte passando 366. Autorizado RNAV 190, suporta o 366 do 69-18. Xané 6355, passa 160, chame Recife na frequência 251, lanterna 12835. Azul 4118. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinho manter no zero, 4118. Autorizado a decolar, pista no 0, vento 090 graus, 12 mais. A UANL autorizada a decolar, 4118, ação. 40, pista no 0, pode decolar a primeira curva esquerda, no perfil da saída Momo e com transição Nenim. Aciona 5015, controle 120, décima 8. Autorizado Serra Bravo, Palma Lima, nível 540. Uniforme Zulu 2-0. Escola da pista no zero, com a primeira curva esquerda, na segunda mão, na segunda mão. Transponde 5-0 no 5, montanha 1-2-0-8, Oxiné 6-1-4. Reportão 5. Correto, então as contas Oxiné 6-1-4, José no 5. Tomara. Autorizado a acionar, chame pronto para o táxi. Do 4118, decolada zona 7, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 1208, boa tarde, Juliano. Controle Salvador, boa tarde, azul. 4118. 4118, contato radar, suba via Arbor 1 para o nível 360. Subindo via Arbor 1 para o 360. Azul 6918 vai passar o 366, complete a aproximação, chame a torre 118, decimal 95. Passar a aproximação, passar a disputa da torre 118, decimal 95, do 6918. Positivo, Alex, é bastante padrão, positivo ali, amor, ali. Torre Salvador, boa tarde, Azul 6918. Serra do 366, estabilizado. Azul 6918, reporte Serra Vitor 372. 4372, Azul 6918. 097, passa nível 160, chame centro Recife, na frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, boa tarde. Quem é que desse mantém 500 pés, QNH 10, 104? 10, 104, sendo descida para a fotografia. 4118, suba e mantenha nível 320. 320, 4118. 372, uso 698. Azul 6998, pouso autorizado, pista 190, vento 090 graus, 08 nós. Azul autorizado, pista 90, azul 6918. No solo 23, livre próximo interseção à direita, chame o solo 121.9. Livrando próximo à direita, após solo 21.9. Azul 6998, tem um rapote a fazer, teve um bird strike no primeiro terço da pista. No 869, foi direto Sierra Vita 367, desce e mantenha 4.000 pés. NH 10.14. Para o viado 2367, para 4.104, gol 2.0. A resposta para o cruzamento da 17. Destaque de Alfa, repassa em 37, do 699. Azul, 69 minutos, me escuta? Prossiga, 69 noite. Confirme a posição da pista que houve a colisão com o pássaro? Foi no primeiro terço da pista. Acho que tem um bando de pássaros aqui sobre a pista na volta do pássaro. Ele deve estar morto ali, provavelmente. A gente pegou ele bem na primeira terça da pista. No nosso través agora. 0 contra simpática no momento devido colisão com pássaros. Iniciando do som assim de evitar a órbita mais próxima. Aguardando a liberação do outro fator. Bom, cópia, voo 969. Faz o 69 no 8, Juliette, portão 03. Juliette para o 03, 69 no 8. Falou para a salida 2233, pushback acionamento. 2 Salvador, Papa Romeu, Oscar, Mike Yat. 33 na remota no 2. Aguarde, patrulha 2233. De Itapuã. Reportará o Yat. Vitor Índia, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Mari inicialmente, autorizado a chegar da Mari, a pista 1-0 e conta se praticado no momento, devido à colisão com pássaro, guardando a liberação junto à torre. Oi Mari, manter a chegada da Mari e forma ideal de descida. Está presente com o voo na esquerda, para o 97, o Oscar Maikiak. CC67 está pronto para o saque, temos 169 a bordo, 6 horas e meia, alternando o cassino. Gente, da 3367, táxi autorizado via Apache, 1 no Índia, pontes, ponto de espera da pista no 0, torre, 1 no 8, edição 95, ajuste no 0 no 4. Táxi da ponte de espera no 0 via Apache, Índia, ponto próximo, 295, 2 aeronaves em aproximação e a pista no zero já operando normalmente. Produzindo gol no 8, gol no 9. Copiou a informação? Autorizado e SAP, gol fio. Dois, três, autorizado por Chibeca, após TAC. Vento pela direita, aguarde instruções para girar a base. Prolongando, pera no vento direito, o Oscar vai quieto. Confirme, papai Romeu Zulu, Charlie Mike. Aguarde cópia número 4, Zulu Charlie Mike. Voo 69, pronto, cópia. Autorizado a decolar pista no 7, vento no 00 graus, 09 nós. Voo 360, decola pista no 0, perfil da tela da El, Leda Motiva. Aciona 5045, controle no 20.8. Yankee, negativo. Prolongue a perna do vento, aguarde instruções. Ciente o Yak. Correto, poste contra o Gonu, 69. Comandor, boa tarde. O TAN 9063, confirmação uniforme, está na posição 1-1. Rio de Janeiro, Galeão, 360, cópia. TAN 9063, aguarde cópia, número 4. Agora, 63. Gol no 620, ponto cópia. Pronto, 620. Bono 620, autorizado Recife, apesulou no 7, nível de voo 370. Decola ficha no 0, no perfil da saída Pulca, transição Caju. Aciona 5032, controle no 20, decima 8. 370, autorizado Recife, apesulou 17. Decola da no 0, Pulca, Aracaju, 5032, transponder, 1208 é o controle. Está pronto para o pushback solamento, voo no 620. Correto, cotejamento, aguarde, gol no 620 para o pushback. Aguarde, no portão 4, no 620. Papá Vitor, Índia, decola 230, chame controle Salvador na frequência no 20.80, bom voo. Centro no 20.80, grato, Vitor Índia. Oscar Mike Yankee, pouso autorizado, pista 17, vento no 00 grau, 099. Yankee, final de 2 minutos. Tá 3367, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinha 145. Decolada 1-0 no perfil da Momo, transição Nidissa, Mike Oscar saída. Transição Nidissa, November India, Delta Serra Alfa. Aciona 5515, controle na frequência 120.8. Em Salvador, passando 2.400 pés. O Vitor Índia pede desculpas, reacionou 5004. Gente, aguarde contato radar. Índia. Correto, Mike Fox e Juliette, confirme meu pátio. Sim, contato radar, 2 milhas. Este do VR de Salvador, passa 3.700 pés, via saída Pulca para nível 410. Sente sobe ao 410, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Autorizado decolar, pista no zero. Vento 100 graus, 10 nós. Autorizado decolar, evitar formações. Sente autorizado desvio, informe ao tempo na proa de Jamo. Sente autorizado desvio, se reportará no término do desvio na proa de Jamo, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Acionamento por conta e risco, ficou aguardando o COP, o Olimpo 08. Gostando, pude dar uma previsão para o 1620? Voo 620, autorizado o início do pushback, em coordenação com o equipe solo após a passagem do ATR da passaria da causa, reporte táxi. Quem é autorizado, vai reportar para o táxi no 620. Após o ATR da passaria, ok? Após o ATR da passaria, do 620. Já estou fora do procedimento. Controle Papa Romeu, Papa Vitor Índia, informa que da presente está aprovando o Jamon. Controle ciente. Salvador, eu tenho 3367. Entre 3367, prossiga. Decolando, não sei se for. 3367, supla companhia autorizada para nível de voo 360. 360. 620, não escuta? 620. Aguarde para início do pushback, nova autorização. Vai aguardar, no 620. Só para informação, o senhor está promocionado, tá? Confirme? Eu quero estacionar, só pra informação. Sim, sim. Como é que pode filhar esse visual com a TR da passarela no táxi? Gente, vai seguir o tráfego como número 2. Só para informação, o Boeing da Gol que só no gate 4 já está acionado. E no ponto de espera da pista no 0, chame a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4, Mike Fox Juliette. Sim. autorizado o procedimento R-NAV, descida para 2.500 pés. Reporte passando Serra Vitor 366. Reportaremos que a Alfa Golf Kilo, desça para nível de voo 050. Desça para nível de voo 050, Alfa Golf Kilo. Nível 065, correto e disponível. Decolar da pista 17, com primeira curva direita no corredor Axé. Restrito 1.000 pés até o farol da Barra, liberação do controle Salvador. Controle Salvador 120, décima 8. Transponder 5537, Zulu Charlie Mike. Charlie Mike, o transponder. Confundiu, PAB? Ciente, paracionamento, táxi, torre no 8, decimal 95, no 0, no 4, GX, Zulu, Charlie Mike. Agora autorizada a Prodi, TAP, Juliette, Hotel Romeu. Desça para nível de voo 050, aguardando autorização para o procedimento RNAV. Direção Marcha Frontaxi. Guardaga, passarelo 2223. Passarelo 2223, passarelo 2233, contato radar na decolagem, suba via saída bom para nível de voo 960. Ok, saída bom, passarelo 2233. Passando 366, gol no 869. Gol no 869, complete aproximação, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 1895, boa. Torre Salvador, boa tarde, gol no 869, passa 366, a destinação no 0. Passaria 2233, submantenha 3.000 pés, ciente. Gol 869. Passaria 2233, por via esquerda, na proa de Mon. Subindo para 3.000 pés. Aqui em esquerda, Romo, na proa de 3.000 pés, passarei. São 9063, pronto, sabe? Afirma, 9063. São 9063, para o aeroporto do Galeão, autorizado... Via Upper November 857, Monso, nível de voo 360, subida da Euleda Irume, após decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5047, controle Salvador 120, décima 8, Santos 9063. Autorizado Galeão, Rio de Janeiro, Upper November 857, 360 é o nível, vai subir da El, Leda, Irume, decola da 90, curva direita, 5047308, tá 9063. Tá 9063 correto, chame pronto para o feedback, acionamento. Chama lá. Autonomia 20 tá com 129 a bordo, autonomia de 0310, alternando João Pessoa, pronto para o táxi 1620. 1620, táxi autorizado via Índia. Alfa, até o ponto de espera da pista 1-0. No ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 4. 1-0 no 4, no ajuste, Índia e Alfa, no ponto de espera 295, torre gol no 6-0, bom trabalho. 7, a Lima tem o Zulu Charlie Mike. Bruno 869, autorizado pouso, pistona 0, vento no 20 graus, 15 nós. Informa pista molhada. Gente autorizado, livre pouso, gente vento, pista molhada, gol 1869. Papá Romeu Mike, Fox Juliet. Decolado 40, informa que é. Coordenação do pouso, entrou até 4000, chame controle no 208. Mantém a proa até 4000, 208 vai chamar o controle, o Mike Fox Juliet. Ele? Gente, tá Unix 08, chame para a nova autorização. Alô, Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Vitorino Kilo. Vitorino de Aquilo, informação em curso e uniforme já será atualizada para... Juliette, após estar autorizado curvar à esquerda na proa de Momo, subindo para nível 340. 44.000, curva esquerda, Momo, nota 340, Mike Fox Juliette. Uniforme? Gente, o Kilo, pronto, copo. Vitorinho de Aquilo, para Juazeiro, autorizado nível de voo 1-1-0, confirmando Juazeiro do Norte, autorizado nível de voo 1-1-0. Conforme roda do plano, decola da pistona 7, a primeira curva à esquerda, subida locar. Controle Salvador 120.8 e o transponder 5026. Gente, o Vitorino aqui localizado para ser abraço de conforme, decola da 17, com curva à esquerda, sobe no terceiro da lotada, ao nível 110, acima a código transponder 5026, após controle 120.80. Vitorino de Aquilo, confirme que eu obeio o pátio. O Vitorino aqui tem 4 pessoas a bordo, está no pátio 5, pronto para acionamento. Vitorino de Aquilo, para acionamento e táxi, chama a Torre Salvador em 118.95, ajuste no 014. 118.95, com 104, com o Vitorino. Paulo, Chanel 6314, estacionamento 5. No 05, autorizado, chame pronto para o táxi. Isso, autorizado, então, Chanel 63, no quarto. Boa tarde, Gol no 869, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Antes da Juliette, no 869. 3, está livre da restrição de manter 3 mil pés na subida. Está autorizado a se acender para nível de voo 1-60. Quem acender 1-60, passarei no 2-2. Vai, 1-0, Gol no 620. A UNO, alterno 128, decimal 35. Chamarei, senhora, obrigado. Voo no 169, táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera da pistola 0. No ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste 10 no 4. Radar na decolagem, suba via saída Puca para nível de voo 370. Via Puca, 370, 620. Salvador, boa tarde, Prossiga. É, a ideal é o 255, se autorizar a manter a rua. Zulu Charlie Mike, autorizada 255, subindo inicialmente para 2.500 pés. 2.500, Mike. Xaner 6210, essa identificação dessa via chegada a Mari para nível de voo 060, reduz a velocidade para 2509. Piloto 43, IDR passagem, ingresso via Juliette para o gate 10. Autorizado Juliette para o gate 10, já tem como fazer essa calibração. Sim. Eu sou o 63, não passo a janela para o táxi. Eu sei de 1, não passo 4, autonomia de 3 horas e 10 minutos, estou vendo o Salvador. O Xanel 6314, autorizado táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da pista 1-0. No ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1-0, 1-4. E a Índia Alfa, 295, estado 1014, o treinamento 3-1-4, obrigado. O 9169, decalado 47, no controle de Salvador, 1208. 208, boa tarde. Boa tarde, voo 1169. Voo 1169, contato radar decolagem, subavia saída da EL para nível de voo 360. Subavia para o 360. Catango, Vitor, Índia, Juliette, mantenha-se em condições visuais, no 1.500 pés, via corredores, informe Paripe, confirme POB. Catango, 0, Fusco Rosa, 0, Rosa, 0, Rosa, 0, Rosa, 0, Rosa, 0, Rosa, 0, Rosa, 0, Rosa, 0, Rosa, 0, Rosa, 0, Rosa, 9-1-9-5, acha gostoso. O 4206, chame identificação, continue redução para 2509 e desça para nível de voo 070. A interseção do Papa Romeu Vitor Índia Quilo. Sim, Índia Quilo, Vitor Índia Quilo, autorizado o táxi da frente de decolagem. 6314, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Decolagem, pista 6-1-4. 14 milhas rumo sudoeste, subindo para 2.500 pés, é um Romeu Vitor 1-0. Papa Romeu Zulu Charlie Mike, sube e mantenha 2.500 pés, tráfego posição de 9 horas, 12 milhas, rumo nordeste, cruza ao nível 070 para 4.000 pés, Serra Romeu 22. Papa Romeu Mike Fox Juliette, chame Recife, frequência 2545, alterno 2800. 314, decolada 50, sem controle, 1208. 208, obrigado. Equipe 12545, alterno 2685. 2545, 2685, no meio do deserto. Turma, boa tarde, 63, 14, Zona 63, 14, contato radar decolagem, sua via, saída Momo, para nível de voo 340. Via, saída Momo, nível 340. Quando é possível, caso contrário, forma de petrolina? Tem a saída, aguarde autorização de Recife, para Xaner 63, 14. Fazer muito, 63, 14, obrigado. Quilo, autorizado pouso, pistão na zero, vento 1-1 na 0 graus e no 5. Dois anos, 4206, índice redução para 2209. 1029, 4206. Na 6210, reduz a velocidade para 2209. Zulu Charlie Mike, reautorizada a ascensão para 3500 pés. 2233, chame Recife na frequência 128.8, ao termo 2000.0. 288.260, batalha. Juliette, Hotel Romeu, desça para 2500 pés, autorizado procedimento RNAV, reporte na final. Quantas autorizam para dar rotatória na presente para o Índia Júlia do Ceasa? Para o Índia Juliette, autorizado o Ceasa. Júlio. Isso, pronto, Fábio. Tá, Fábio. Pesulo autorizado para o aeroporto de Campinas, via Pesulo 10, Pubave, Pesulo 6, Cosmo, direto Confins, direto Chomode, Pesulo 30, em Tite. Nível de voo 320, subida da AEL, Leda, transição Motiva, após decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5057, controle Salvador, 120.8. Sente autorizado para Campinas, nível 320, via Pesulu 10, Fubá, via Pesulu 16, Cosmo, Confim, Chamote, só Pesulu 30, até em Chico. Decola da 10, perfil da Gael, Leda Mótica. 5057, transponder, 1208, controle Pesulu 6973. Cabo 6973, correto, chame pronto para o pushback sonamento. Na 6314, autorizado direto Petrolina. Petrolina, muito obrigado, 6314. Bom, 1169, chame Recife, frequência 125.1, alterno 28.35. 251-2235, obrigado. Agora, chegou o Kilo. Controle Salvador, boa tarde. Romeu Vitor, Índia Kilo, decolado 17, perfil Lotar. Papá Romeu Vitor, Índia Kilo, contato radar na decolagem, sua via saída Lotar para nível de voo 90. Ciente, Vitor, Índia Kilo. Sena 6290, desça para nível de voo 050. Eu quero fazer isso em dia, Júlio. Arthur India Juliette, chame torre na frequência 1198, decimal 95. 38 com 95, muito grato, boa tarde. Boa tarde. São Salvador, com aquele cordialíssimo boa tarde, Papatango Vitor Índia Júlia. Papatango Vitor Índia Juliette, boa tarde. Autorizado final no 7, porta curta final. Portará na curta, dona 7, Índia Júlia. Índia Kilo, controle. Na sua escuta, prossiga. Poderia aumentar a razão de subida, tenho tráfego na posição de 11 horas. 8 milhas, rumo nordeste, então rumo sudeste, mantendo 1.510. Afirmativo, está empregando 1.100 subindo. Salvador Buenas, Azul 2591, seguinte, informação Vitor. Azul 2591, pronto, para Cópia, Vitória. Afirmativo. Azul 2591, para Vitória, autorizado nível de voo 160, via Golf 677, decola da pista 10, com primeira curva direita, subida coral. O transponder 02. 75 e o controle Salvador 120 decimal 8. Vai encontrar a Serrita 3, 6, 8, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2 na final, 1-7. Romeu Zulu Charlie Mike, encontra-se a 41 milhas sudoeste do VOR de Salvador. Continue subida para nível 065 em condições visuais. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife 1-28-8 ou Serra 26-0. Você pode visar com o campo? É de hoje. Aqui na curtinha, cara, já. Gente, autorizado pouso, pista no 7, vento 1-1 a 0 graus, no 3 mais e só uma pista molhada. Graça, Jule. 372, Lector Rambeu, cancelada presente, autorizado, curva pela esquerda e base para a direita. Gente, autorizado curva à esquerda, aguardando para girar a base, papá, direto, Lector Rambeu. Graça, Rambeu. Após estar para o voo Serra Vida 366 para o procedimento RNAG. Desça para 4.000 pés, ajuste na 014. ETAP 366, 4.000 pés, vire 14, Edu. Estou aguardando para girar. GS, até o Romeu, autorizado a virar base, depois de 917. Posso para final, aguardando para salir, Romeu. Vitor Índia Kilo controle? Vitor Índia Kilo na escuta, prossiga. O SIC pediu para perguntar se o senhor está ciente que o pátio para aviação geral em Juazeiro encontra-se lotado. Afirmo, o avião vai para o hangar. Vicente Juliette, solo 01, no Libéria, esquerda na Quebec, aguardando instruções. Afirmo, por gentileza, libera na Quebec, aguardando instruções. Final 17, baixo travou, Romeu. Canal 6210. Canal 6210, ciente, chame torre 118, decimal 95. 295-6210. Azul 4206, desça para 2500 pés. Ajuste na 014, autorizado para atendimento da RNAVE, reporte na final. 2500, 1014, chama na final, Azul. Boa tarde, Oceaner 6210. Oceaner 6210, muito boa tarde, ajuste na 014, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Já, aguarde. Zero autorizado por pista 0, vento 1-0 graus, 129, informe pista molhada. Tá, livre o pouso na pista 1-0, o Chanel 6210. Muito obrigado, senhor. Gente, bom descanso, considero a sala 03. Grato, afirmo, pista em Juliette autorizado até a DEA, estacionar a frequência livre. Quilo autorizado Lima Mike Quebec, reposte na Quebec para cruzamento. Lima Mike Quebec, na Quebec para cruzamento, para reportar 11 na Golfo Quilo. Estabilizou o Azul 206. Azul 4206, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, bom dia. Boa tarde. Autorizado a estacionar a frequência livre. Sente, Júlia. Salvador, bom dia. Azul 4206, está na final. Azul 4206, justo na 014, continua em aproximação, aguardando a frequência livre. 1014, aguardando, Azul. 62-10, Sol 05, libera a direita, chame Sol Salvador, 121, décimo 9. Direito 219, eu chamei a 6210. Salvador, TAM 9063, pushback e acionamento. TAM 9063, táxi via Alfa Juliette, gate 11. Confirmando, 08. Alfa Juliette, gate 08, Xanar 6210. Alfa Juliette, 08-6210, obrigado. Você copiou, TAM 9063? Pois inglês. Negativo. Pushback acionamento no 11. Autorizado, TAM 9063. 9063. Pato 206, Sol 09, libera a direita, chame solo, 1219. Silêncio, libera a direita, chame solo, 1219, azul, 4206. Solo, Salvador, azul 6973, segue acionamento 2103. Azul 6973, aguarde, porém isso. É, guarda, 6973. Azul 4206, Lisão na Delta. Azul 4206, táxi via Alfa, Juliette, gate 01. Alfa, Juliette, gate 01, azul 4206. Com azul 6973, estimado em 5 minutos para início de seu bush. 7-9-6-3. TAX 9063, Campinas, 3:40, 180. Somente alternativa? Campinas, vira conta. Gente, então 9063, táxi via Pati 1, Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 014. Pati 1, Índia, 295, tá 9063. Quilo, está a 40 milhas norte do BR Salvador, para serviço de informação em alerta, chame Recife em 12545, até no 2685. 12545 no 2685, Vitor 25.